Miguel, terminou então esta época desportiva, o Oliveira do Hospital conseguiu o objetivo que era o da manutenção, pese embora esta última partida se tenha revelado num resultado desfavorável, mas que não alterou os vossos objetivos. O objetivo principal era a manutenção. Criámos um grupo muito forte, aliado à estrutura do Oliveira, que para este nível faz a diferença, e começamos a estruturar e caminhamos e conseguimos o objetivo a 4 jornadas do fim. Ontem é certo que não foi o meu resultado, que vamos acabar com uma vitória e garantir o quinto lugar, mas nada tira o mérito da minha equipa pela época que fiz. Portanto, acredito que ontem foi dia de comemorar entre toda a equipa e os próprios dirigentes do Futebol Clube da Oliveira do Hospital. Sim. Ficámos um bocadinho chateados no momento do fim da partida, porque queríamos os 3 pontos, porque era o que ambicionávamos sempre de domingo após domingo. Não o conseguimos, ficámos em 6º lugar, que acho que é uma classificação muito meritória. O Miguel Valença, esta foi a sua primeira experiência a treinar numa equipa sénior no Campeonato de Portugal? A principal experiência é poder ter conduzido um grande grupo de homens que eu tive à frente, concretizando o objetivo principal, que era a manutenção, mas acabando nos 6 primeiros lugares da tabela classificativa, o que indica a grande época que nós fizemos. Atrás dos orçamentos, se calhar o triplo do nosso, mas mostramos que, sendo competentes e sérios, que poderíamos fazer um brilharete e acabámos por o fazer. Muita gente não acreditava, muita gente duvidou. Acabámos na classificação final do 6º lugar, que acaba por clarificar toda a qualidade deste grupo de trabalho. Muito bem. E Miguel, vamos continuar a vê-lo ao leme do Oliveira do Hospital? Ainda é cedo para apresentar a dizer que sim ou que não. Gostaria de continuar, é certo. Mas também existem muitas burocracias por trás, também é o último mandato desta direção, daí dizer que também é muito cedo ainda para poder dar-me